Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Todo Jovem Nerd, o Acre foi conquistado por um rei inglês. Cara, sem comentário. É verdade, porra. Aqui é Eduardo Spor e RPG Cultura. Aqui é o Tucano e eu sempre torço pros muçulmanos. Aqui é Blue Hand e quem abaixa a espada é lá. Aqui é Azaghal e eu sou muito bom nesse negócio de cruzados. Como assim? Palavras cruzadas. Cara de Fireman também. Sim, nerds, vamos iniciar aqui o nosso Nerdcast histórico, tema muito pedido. Vamos falar sobre Idade Média aí. Mas por que não começar este período da história que muito interessa aos nerds com as Cruzadas, Azaghal? Então vamos saber tudo sobre esse período histórico que o homem lutou em nome de Deus. Como assim nesse período? Como assim? É verdade. Isso e muito mais depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, senhora Jovem Nerd Portuguesa. Vamos para mais uma semana de vídeos e caneladas no Nerdcast. Vamos, meu amor. Essa é a animação do Azaghal, não é? Tem que me dar, não pode sair do esquema. Se mudar, os nerds não entendem. Ficam desorientados. Azaghal foi vencido pelo cansaço. Não, coitado. Não conseguiu. Didn't make it. Então as senhoras estão no lugar dele. Vamos lá. Recados da semana, senhoras. Promoção ótima em Jovem Nerd. Um mega, mega sucesso. Ai, que maneiro. Esta promoção foi maneira, hein? Foi bem legal. Os prêmios bem completos, hein? E vocês conseguiram ver alguma coisa nas pranchas, né, de teste Rorschach? Pois é, eu não fiz o teste. Cara, as pessoas foram criativas, foi muito bom. Os 10 mais estão aqui: Igor José Fonseca, Guilherme Jäger, José Augusto Alcântara, Paulo Limp, Cadu da Rosa, Christopher Zanqueta, Fábio de Melo Torquato, Jamília Zambuja, Paulo José Torres da Silva e Felipe Presta Viana. Parabéns, vocês foram realmente criativos e venceram. Veja o link neste post com os nomes dele por escrito e entraremos em contato com vocês. Vocês ganharam cada um kit mega boga do Watchmen. Mas você que não ganhou, não fique triste, porque hoje começa uma outra promoção mega boga, promoção Transformers 2! Pois! Aê! É uma atrás da outra. Não para mais! A promoção Transformers 2 é fácil, mais uma daquelas promoções de criatividade. Você tem que responder o seguinte: que eletroeletrônico da sua casa portuguesa poderia virar um Transformer e quais seriam as suas armas? A única coisa que eu sei é que eu não queria que pelo menos o meu secador não virasse um Transformer. Por quê? Porque eles são evils. Os robôs são evils. Aí, em vez de deixar meu cabelo lisinho e lindo, ia fazer milhões de dreadlocks na minha cabeça. Mas então vá no hot site jovenerd.com.br/Transformers 2 e olha só o prêmio, que maneiro. Primeiro, tá valendo máscaras do Optimus Prime, box especial com Transformers 1 e 2 duplos, são 4 discos, tá valendo também na promoção, olha só. Olha que maneiro. E que, isso várias pessoas vão ganhar, né? Você pode assistir então os filmes com um capacete. Exato. Mas o prêmio mais mega boga dessa promoção é uma parada única. Um negócio que você não vai encontrar em loja nenhuma pra vender. É, eu tenho diferente. Mas é porque eu sou meu amor. Olha só que maneiro. O grande prêmio, além desses brindes bonitos, serão 2 mensagens de celular personalizadas por Optimus Prime na voz de Guilherme Briggs. Olha aí! Olha, Jovem Nerd só tá com promoções, meu amor, hein? Eu vou te falar. Isso só uma pessoa vai ter. O Optimus Prime gritando no seu celular. Vai ser um toque de celular personalizado e uma mensagem para sua caixa postal. Central de comando Autobots, Optimus Prime falando. Você ligou para Azaghal. No momento ele está escrotizando alguém. Após o sinal, por favor, deixe seu recado. Autobots, escrotizar! Este é o prêmio mais maneiro que eu já vi. Eu quero! Eu já tenho. Ele fez não como Optimus Prime, mas fez uns toques pra estar pra mim. Ô, Guilherme Briggs, por favor. Agora todo mundo. Não, eu não divulguei pra ninguém, porque ele fala só, ele fala no meu nome, não adianta divulgar pra ninguém. Então não deixe de correr atrás se você quer os DVDs agora. Tem DVD simples, tem duplo, tem Blu-ray duplo, tem o pack com os dois filmes, tudo à venda. Clique no link do Submarino e comissione o Jovem Nerd também para fazer suas compras. Não deixe de participar da promoção Transformers 2. Isto, se você quer ser meu amor como eu, vai lá, seja criativo. Coisa que eu nunca precisei ser. Até para. Snob. Último recado da semana, Universal Channel, senhora Jovem Nerd. Olha, meu amor, o site, do novo site da Universal Channel com todas as séries. Tão fácil de navegar. Exatamente, senhora Jovem Nerd, Universal Channel. Pra quem não conhece, o canal distribuído pela Net Sky está de site novo, senhora Jovem Nerd. É o mundo 2.0. Eles falaram, ó, temos que fazer um site fácil de navegar, que todo mundo entenda, que a senhora Jovem Nerd entenda. Olha aí, mas o que é isso? Ah, mas é mesmo, sabe por quê? Eu tinha uma dificuldade em procurar séries, assim, qual o horário que vai passar? Tinha um 500 séries e não conseguia ver. Esse aqui está bem fácil, eu posso dizer. Não, isso é um negócio maneiro, que na página de programação do site, primeiro que tá com um layout mega clean e... Segundo que você chamou a senhora Jovem Nerd de full retard. É mal de burra, mas o que é isso? Até a senhora Jovem Nerd pode acessar. Mas que derrota. Mas o que acontece? O que é maneiro? Por exemplo, você está procurando House. Eu quero ver que horas vai passar House, a série mais megaboga da Universal. É, isto é. Então, aí... vai passar às 6 da manhã... Não, calma. Não é isso. Eu já estou lendo. Não é isso, Paulinho. Eu quero dizer o seguinte, que normalmente na parte de programação, você vê a programação do dia e tem milhões de séries e filmes passando, mas você quer ver só o House. O que acontece? Você vai lá em cima, na direita, escolhe a série House e ele filtra a grade de programação, você vê só os horários do House. Vai mudando de dia, quarta, quinta, sexta, que horas passa House? Mega fácil. Cara, é uma parada que eu sempre falei, por que é tão difícil de você navegar na programação dos sites de TV a cabo? Essa é a parada mais fácil. Você seleciona o programa que você quer ver e você vê todos os horários, cara. Ridiculamente fácil. Não, bota aí no dia 11 de dezembro. 11 de dezembro. Vai passar House às 6 horas da manhã. Olha aí, o dia 12 passa às 6, às 20 e às 5 da manhã do dia 13. Vá conhecer agora o novo site do Universal Channel, uc.tv.br. Nada mais fácil. Muitos e-mails na semana de Volta para o Futuro, um mega sucesso, né? De que acho que estávamos devendo há muito tempo, senhora Jovem Nerd. Ah, gente, eu sou viciado em Back to the Future. Eu queria tanto ter aquele skate rosa. O skate rosa. Sempre quis ter o skate rosa. Ai, eu sempre quis ter um casaco que você caísse na piscina, ou sei lá. Caraca, onde. Quantas vezes pegasse me cai? Chuva. Aí você pega a chuva, você aperta o negocinho e seu casaco fica quentinho de novo. Dentre os e-mails, Luke Abrantes mandou o famigerado e-mail do show de Tom Wilson, que era o Beef, e ele faz a musiquinha sobre as mil perguntas que as pessoas fazem a ele a vida toda sobre De Volta pro Futuro. Tá aí legendado, clique para ver o vídeo, é muito legal. Outra coisa, vídeos, Evandro Moraes mandou vários vídeos de Family Guy falando sobre Back to the Future, que são sempre excelentes. Tem um vídeo do Dr. Brown racista, que é inacreditável. Family Guy é muito bom, cara. Jovem Nerd e Azaghal desenhados a lá Back to the Future. Tem aí o desenho do Denis Rodrigo Oliveira e do Jorge Gomes. Hoje, como o Azaghal não está na leitura de e-mail, não vai ter ursinhos carinhosos. Não tem, não tem. Mandaram, mas não vai ter. Ah, o Jovem Nerd ficou tão bonitinho de ursinho carinhoso. Primeiro e-mail, André Hipólito, 27 anos, Brasília, Distrito Federal. Observações sobre De Volta para o Futuro. George McFly e Darth Vader do planeta Vulcano. A cena clássica, né? Ele fala o seguinte, no primeiro filme, George McFly nocauteia o Beef e esse evento muda drasticamente a sua vida, né? Porque ele passa a ser um homem confiante. Mas ele só topou mesmo receber a ajuda do Marty pra conquistar a Lorraine porque o Darth Vader do planeta Vulcano iria derreter seus miolos. Evento esse que no filme só tem claramente um efeito, a união de George e Lorraine. Porém, a visita extraterrestre deveria ter um efeito muito mais crítico e traumatizante sobre o futuro de George. E ele explica aqui, ó. Pela lógica, ele deveria surtar ao assistir anos mais tarde a série Star Trek e descobrir que o planeta de Spock tem o mesmo nome do planeta do alienígena que o visitou. Inclusive, ele tem a mesma saudação da mão, né, de pau, né? Outro evento que iria explodir sua cabeça seria descobrir que o vilão de Star Wars também se chama Darth Vader. E para completar traumas do passado, sempre que Martin ouvisse Van Halen no último volume, flashes do passado passariam na cabeça de George. Era pro George ter virado um ufólogo freak, pregando a todos a teoria que os casais de humanos são previamente escolhidos pelos ETs. Ai, que horror. E, pô, em São Lourenço tem muita gente que recebeu a visita do Darth Vader do planeta. Mas ele pode ter esquecido, achado que era um sonho. Porra, mas o planeta que marcou a vida do cara. Foi Van Halen na veia dele. Foi muito bom. Ai, ai. Outro easter egg no início do primeiro filme, quando mostram vários relógios na casa do Dr. Brown, e um dos relógios é um bonequinho pendurado no ponteiro, exatamente como ocorre com o Doc no final do filme. Isso é genial, é um mini easter egg que passa assim rapidamente, cara, mas é uma parada genial, porque o Dr. Brown já viveu aquilo, né? Então tá lá o bonequinho pendurado, muito caraca, foda. Eu nunca vi isso. Nem eu. Claro que vocês não viram. Vocês nerds estão de parabéns mesmo, sabe? Pedro Minatel, 24 anos, sou analista de soluções e sistemas. Ele botou um ponto de exclamação, ele ama o que faz. Excelente. São soluções. Soluções e sistemas. Parabéns pelo Nerdcast. Ele não analisa problemas, ele analisa só as soluções. É fácil isso, porra. Parabéns pelo Nerdcast 190. Minha cabeça explodiu quando vi que o Nerdcast seria sobre Back to the Future. Algumas curiosidades que deixaram de ser citadas seguem algumas. Há uma determinada hora, na parte 2, que existem 4 DeLoreans ao mesmo tempo. Eu fiz essa análise quando era moleque, tinha esquecido. Muito bom, cara. Quando o Biff de 2015 volta pra 1955, existem 4 DeLoreans. O de 2015 com Biff, 1985, parte 1, 1985 alternativo e de 1885 na mina. Entendeu? Meu Deus, eu não estou entendendo. Minha cabeça deu um nó. Lembra quando eles vão ver o velho Biff dando o almanac pro novo Biff? Sim. Nessa hora, eles voltaram com o DeLorean, certo? Aham. Uhum. Só que o Biff velho também voltou com o DeLorean. Pra entregar o almanac. Então já tem 2 DeLoreans. 2. E aí tem o DeLorean do Marty do primeiro filme, que tá lá na garagem do Dr. Brown. Meu Deus! E aí também tem o DeLorean que tá enterrado na mina que o Dr. Brown deixou desde 1885 até 1955. Esse aí já tô me confundindo. Não, eu lembro. Estava lá enterrado. Então. Meu Deus! São 4 DeLoreans que tem no mesmo tempo. A não ser que você considere que o DeLorean da mina só apareceu depois que o Dr. Brown foi acidentalmente mandado para 1885. Aí só teriam 3 DeLoreans até o momento que ele foi mandado para o passado. É mais uma análise nerd sobre uma análise nerd. Mas é ele falou aqui, claro que em alguns minutos apenas, enquanto o Biff de 2015 estiver em 1955. É, exatamente, aí tem 4 DeLoreans, historicamente. Mas vocês estão de parabéns, nerd. Português adorou esse mesmo. Ai, adorei. Ela se interessa por esse assunto, que é uma beleza. Mas que beleza. Ai, que loucura. Tá um saudão de DeLoreans. Francisco Soares, 27 anos, consultor Data Warehouse, senhora Javena. O que é uma warehouse? Rio de Janeiro. Ouvindo o Nerdcast 190 sobre a trilogia De Volta para o Futuro, o jovem nerd falou sobre os calafrios que sentiu ao ver o DeLorean envelhecido 70 anos na mina, etc. Foi aí que eu percebi o seguinte, olha, mais uma análise nerd. Todo o problema da viagem no tempo do terceiro filme se dá porque o tanque de combustível do DeLorean foi perfurado por uma flecha, certo? Eles não tinham mais gasolina, não tinham como acelerar o carro. O negócio é que existe um DeLorean na mina em 1885, que eles poderiam ter usado para voltar sem problemas. A linha do tempo ficaria assim, então. 1955, o DeLorean é atingido por um raio e enviado para 1885. O Dr. Brown deixa o DeLorean na mina, onde Marty encontra em 1955. Marty viaja de volta para 1885, onde o tanque de combustível é perfurado. Em 1885, eles ficam lá igual dois malucos tentando inventar o jeito de voltar com o DeLorean avariado, sendo que o originalmente deixado na mina ainda está lá e sem avaria. Ah, meu Deus, eu entendeu? Me perdi no... Cara, não, olha só. Eu Eu me perdi no primeiro 1885. Ele tá querendo dizer o seguinte, e a teoria dele está errada. Quando o Martin volta... Sabe o que eu escutei você falando? Eu escutei você falando igual a professora do Charlie Brown. DeLorean. Era o Vamos entender, que todos os nerds estão interessados. Diferente de você. Não, eu estou interessada, nerds, presta atenção. Quando o Marty volta pro Velho Oeste, tem dois DeLoreans. O DeLorean que ele acabou de voltar e o DeLorean que o Dr. Brown acabou de enterrar na mina. Mas quando ele enterrou na mina? Ué, quando ele voltou. O Marty volta 7 meses depois do Dr. Brown. Então teriam dois DeLoreans. Então tem dois DeLoreans. Aí ele fala assim, por que eles não usaram o DeLorean da mina que não estava com o tanque de combustível furado? Primeiro, se eles usassem o DeLorean da mina, o DeLorean da mina nunca ia ficar na mina pro Marty voltar pro Velho Oeste. Ah, é. Tem Segundo, razão. Segundo, se eles decidem, por acaso, trocar os DeLoreans, aquele DeLorean não ia ficar 70 anos mais velho. Ele ia ficar 140 anos mais velho quando o Martin recebe ele em 1955, porque ele já estava 70 anos envelhecido, e se ele ficasse mais 70 anos lá, fudeu, não ia funcionar. E segundo que, obviamente, o Dr. Brown enterrou o DeLorean sem gasolina no tanque, né? Então não adianta ter o tanque sem avarias se não tem gasolina de qualquer maneira. Então ela tá furada a teoria dele. Teoria feia. Pois, não entendi, mas foi feio. Chega de teorias temporais. Os nerds sempre querem encontrar um furo. Eu gosto de pensar. Gostou das aventuras? Tá vendo as figuras? O skate rosa, a jaqueta que seca. A Pepsi que sai debaixo do balcão. É, o tubarão de holográfico. Mesmo. Tucano. Eu? É. De 1 a 10 em nível de complicação. Jerusalém. Depende do que você acha que é complicado. Cara, mas não é tão complicado não, cara. Tem solução e a solução é fácil, brother. Ah, não. Lá vem. Só Deus chegar e parar ali no meio de Jerusalém e falar quem é que tá certo, pô. É verdade, né? Podia fazer esse favor à humanidade. E só ele pode resolver. É verdade. As três religiões têm o mesmo Deus, né? Só que o Deus se comporta diferente com cada religião. Não, os católicos não têm nada a ver com Jerusalém. Eles botaram o rabo entre as pés e arregaram há muito tempo. Não. Há muito tempo. Não, na briga sim. Tecnicamente não. Ainda tem... É, ordem católica lá, mas eles não apitam mais. Não fazem nada, estão lá só pra dizer que estão, né, cara? Não, você quer dizer que os cristãos não fazem tanta diferença no teatro político e econômico hoje em dia lá, né? Não isso que você quer dizer, né? Se eu fosse jornalista, eu certamente teria falado dessa forma. Mas vamos falar de uma época em que eles faziam toda a diferença. Vamos falar das cruzadas e tentar entender, atenção, os jogadores de Assassin's Creed, vocês vão entender melhor esse jogo agora. Mas devo falar, Jerusalém é uma cidade complicada por quê? É o pivô, a pedra fundamental, digamos, dessas três religiões. Por quê? Para os judeus, tem o templo de Salomão, que depois o templo de Dario, a expansão de Herodes, que foi derrubada pelos romanos, e hoje só restou um muro, que é o Muro das Lamentações, certo? É o único vestígio do templo. Então, óbvio, é uma cidade sagrada para eles. Para os muçulmanos, é a cidade de Jerusalém, o local onde Maomé subiu aos céus. Então, é um local sagrado, né? Tem a pedra sagrada. Pedra. Tem uma pedra embaixo da mesquita de Al-Aqsa. Isso. Maomé passou pro céu aí, porque aí é o lugar. Aí que você sobe. Exatamente. É o elevador. E para os cristãos, aqui no Brasil, sabe-se muito bem, é o local onde Jesus foi crucificado. Não é na mesquita, por favor. Não é na mesquita, exato. É a igreja do Santo Sepulcro, chamada. Exatamente. Então, peraí, calma aí. Para os cristãos, isso. É onde Jesus foi crucificado. Certo. Para os judeus, é onde... Foi erguido o templo de Salomão, onde ficou guardada a Arca da Aliança com os 10 mandamentos. Para os muçulmanos, é onde Maomé ascendeu. Isso. Em grau de importância religiosa mística, os muçulmanos ganham. Mas Jesus também ascendeu aos céus depois de ressuscitar. É, lá também. É. Na verdade, não foi lá. Ah, não foi lá. Por que não? Ele ascendeu aos céus dentro da caverna onde levou o corpo dele depois da crucificação. Mas era em Jerusalém, porra. Não é fora da cidade. Se a gente quiser ir fundo nessa história, a gente sabe. Existe uma vertente que acredita, não estou dizendo que eu não acredito, nem que eu acredito, vou deixar no ar, que Jesus não ascendeu para lugar nenhum, que ele saiu dali de fininho e foi viver no Egito, sei lá onde. Existe uma vertente assim? Existe, fortíssima. Ele saiu de fininho depois de ser crucificado? Ele não morreu na cruz, tiraram ele da cruz antes dele morrer, e aí ele partiu, porque o trabalho dele ali já tinha terminado, a galera continuou com a parada de ressurreição, não sei o que lá. Que pra... vertente é essa? Isso aí é o rock santeiro, cara. Não é rock santeiro, cara. O cara foi embora. Não, tem o evangelho de Judas que o Judas, na verdade, não teria vendido ele. Teria sido uma combinação pra fazer. Judas estava no planinho com Jesus. Jesus estava vendo que essa história estava indo longe demais. Ia virar um inferno aquela merda. Aí falou: olha, eu vou dar um basta nessa parada. Você finge que me vende, eu finjo que morro. E a gente depois dá um rolé de Easy Rider por aí, pelo Oriente Médio. O fato é que isso não tem a menor importância pra fé cristã. A fé cristã acredita que Jesus morreu e renasceu ali. Esse é o fato. Exato. Fato pra fé, né? E não tem a menor importância nesse Nerdcast. Tem. Porque se Jesus não ascendeu ali, misticamente, esse lugar tem pouca importância. Cara, mas isso é uma questão de fé, cara. É, se você for pensar, como pessoas racionais, não tem nenhum motivo pra ter importância nenhuma. O problema todo dele é exatamente a importância que é colocada nele pela fé. Porque quem pode provar que Maomé ascendeu naquele lugar é impossível. Ah, só quem tava com ele, né? Ou a polícia. Posso que o Bezerra da Silva tava lá com ele. O tempo de Salomão, apesar das pedras realmente estarem lá, ninguém pode provar que aquilo realmente foi o tempo de Salomão. E daí até uma arca da aliança lá dentro também, né? Não, o assunto não é esse. Então, Jerusalém sofreu ocupação dos romanos por muitos séculos, né? Só que no século VII, a região foi tomada pelo Islã. Função do islamismo, né? Depois de Maomé e tudo. Então toda essa região foi tomada, ficaram mais de 400 anos tomando conta, né? Nossa. E o que acontece? Enquanto isso, estamos chegando no ano 1000 e pouco, 1080, 1090, a vida na Europa, estamos na Idade Média, é uma merda. Não, mas olha só, isso não é só a Idade Média, né, cara? Isso aí que a gente chama de Dark Age, né? A Idade das Trevas. A galera confunde, acha que a Idade das Trevas é a Idade Média inteira, não tem nada a ver. Idade Média, como você estudou na escola, a Idade Média é dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Exato. A Alta Idade Média, que foi o início do ano 500 ao ano 1000, é chamada Dark Age, a Idade das Trevas. Por quê? Porque era a época realmente que você não tinha quase lei, senhores feudais mandando geral na parada, supressão da cidade, pouco comércio. Então, quer dizer, é realmente um período muito duro pra Europa, né, essa época. É, com a queda de Roma, todas as tribos bárbaras que eram subjugadas por Roma resolveram se libertar e guerrear entre si, como elas faziam antes de Roma chegar lá e civilizar todo mundo. Esse poder unificado que era de Roma, quando ele caiu, ele foi totalmente fragmentado em milhões de senhores que se diziam reis de suas terras. Essa aqui é a minha terra, eu sou o rei. E você está na minha terra e eu entro em guerra com você em uma guerra eterna de locais, sabe? De pequenos reinos. Era da escrotidão medieval, né? A era da escrotidão. É, a verdadeira era da escrotidão. Era fácil isso, você, né? Perceber uma parada um paralelo moderno, assim. Não é tão punk porque não chegou ao nível da Dark Age, mas você pode perceber esse nível quando caiu a União Soviética. Imediatamente, assim que o poder central de Moscou sumiu, apareceu um monte de repúblicas que a gente nunca tinha nem ouvido falar. Exatamente. Se declararam independentes e começaram a meio que se estranhar umas pras outras. Não, aqui é meu, seu território é meu, eu sou o presidente, etc. Então, o que acontece? Qual era a única luz que as pessoas tinham? Era a igreja. Você falou de luz metaforicamente, mas... Isso. Essa época era realmente uma época escura mesmo, fisicamente, né? Porque você vê, cara, não tinha cidades, tudo no campo, tudo apagado, tudo. Até a galera acreditava em demônios, duendes, porra, fadas, e diabo, e inferno, caramba, por causa disso, cara. Então era uma época bizarra. Mas a igreja, a força dela nessa época, não era pela luz, pelo caminho, maravilhoso que ela indicava era pelo medo. Sim. Também. Vocês vierem aqui rezarem, vai ser tudo ótimo e vai dar tudo certo. Não, não era isso, não. Era, se você não vier aqui rezar e pagar, você vai se f*** pra caralho. Hoje em dia então... é diferente, né? Não, a maldição da igreja contra as pessoas é, se você não fizer o que a gente tá mandando, nós vamos te banir, você vai ser excomungado. Um excomungado é um morto-vivo, porque, na verdade, um católico não pode falar com um excomungado, você não pode nem olhar pra ele. Mas olha... numa comunidade onde ninguém das 15 pessoas que moram ali fala mais com você morreu. Isso dava à igreja o poder político. A igreja falava com os reis e os reis meio que obedeciam. É, você tem razão, eu não quero ir pro inferno, né? Então isso dava à igreja uma posição política. E os papas nessa época e durante toda a Idade Média, eles eram políticos também. Como assim eram? O que estava acontecendo lá no Oriente? Nós tínhamos em Constantinopla, que hoje é Istambul, a capital da Turquia. Constantinopla Exato. Foi... A última capital do Império Romano, o Império Romano do Oriente, com a queda do Império Romano, aquilo se transformou no Império Bizantino, que era dominado por Alexio I, era o imperador nessa época, e ele era um cristão ortodoxo, não era cristão apostólico romano. Então ele não se dava bem com o Papa, não era o mesmo cristianismo. A igreja é unificada sobre o Papa em Roma até o primeiro cisma, até a primeira cisma, que se não me engano foi quando Roma caiu. Até Isso. a primeira cisma. Aí dali eles ficaram cismados. É o primeiro. O que acontece? O imperador bizantino vê os turcos tomando os territórios dele no Oriente, por causa da expansão muçulmana. Eles estavam cada vez expandindo, tomando as cidades dele, e ele tá perdendo território, tá perdendo pessoas que pagavam impostos a ele, e ele fica preocupado. E o que acontece? Ele escreve uma carta pro Papa Urbano II. Urbano? É, morava numa cidade. Antes de você falar dos turcos, agora a gente tem que entender o seguinte, a galera vai pensar assim, não, peraí, turco, muçulmano, qual é a diferença? Tô confuso aí. Você falou que Jerusalém já era dominada pelos muçulmanos e de fato era, né? Mas isso que aconteceu. Os muçulmanos, cara, eles dominavam Jerusalém e era uma época meio de paz nessa época, né? Os cristãos entravam, os judeus entravam, tudo tranquilo, né? Os turcos seljuk, esses turcos que dominaram, que invadiram Jerusalém e invadiram os territórios bizantinos, eles eram uma outra facção de muçulmanos. Os muçulmanos estavam extremamente divididos nessa época, né? Então era uma facção que veio, e essa facção ela esperava chegar mesmo de Constantinopla e ameaçar os bizantinos de fato, né? O muçulmano é a religião que começou Isso. com os árabes, só que os turcos foram islamizados, viraram muçulmanos, os persas Isso. foram islamizados, viraram muçulmanos. Muçulmano é a religião, né? Isso. Como os cristãos tinham os francos, os saxões. Então, aí dentro de muçulmanos havia inúmeros sultões, inúmeros reis lá deles, sei lá, entendeu? Califas. Exato. E esses turcos, seljuk, foram os caras que, de fato, invadiram lá, dominaram Jerusalém e começaram a avançar em direção ao ocidente. O imperador bizantino escreve pro Papa dizendo: os turcos estão chegando, me ajuda. E aí o que acontece? A intenção de Alexio I era pedir, assim, uns 300 cavaleiros pra ele, né? Fazer uma festa requintada. É. Segurar as pontas aí. 300 cavaleiros é pra enfeitar, né? Pra fazer, pra dar um brilhozinho, porque... É. Ele queria uma tropa de elite, essa era a verdade. Exatamente. E o que acontece? Em 1095, o Papa Urbano falou assim, bom, esse cara tá então abaixando as calças pra mim, então eu vou ajudar, aproveitar, eu posso me dar bem nessa. Ele vai até a França, que seria a França, né? Falar com os francos na época, e ele faz um mega discurso pra nobres, pra cavaleiros, pra todo tipo de gente, até pro homem comum, que a Terra Santa estava dominada por infiéis, pagãos, sem Deus. Não deixavam os verdadeiros cristãos visitar a Terra Santa, que era mentira, mas tudo bem. Não, era verdade, era verdade. Quando os turcos invadiram, eles fecharam a peregrinação. Era esse Nerdcast, é o Nerdcast trocadilho, né? Não tô resistindo. O Papa chegou lá e falou, vou ser franco com vocês. Ou seja, ele convoca todos os cristãos a uma missão sagrada, que é libertar a terra sagrada desses infiéis. O que acontece? Ele não só tentou fazer isso para as pessoas se sensibilizarem, falar que a Terra Santa estava sob domínio de infiéis, ele ofereceu algo que era a parada mais importante para todo mundo nessa época. Ofereceu o perdão total dos pecados das pessoas que fossem a Terra Santa defender. Não, não, não, calma aí, você não descreveu direito. Quando o Papa oferece um perdão, o maneiro do perdão do Papa é o seguinte: o Papa não oferece um perdão pros seus pecados passados. Os passados, foda-se. Ele oferece um perdão pros futuros. E pra todos. Porra! Isso é um bom negócio! Esse que é o negócio. Eu tava meio cagando pra isso, mas agora me chamou a atenção. Perdão papal é um perdão. É o famoso me processa, capeta. É uma imunidade for life, né, cara? É imunidade. Agora não importa a merda que fizer, eu tô perdoado. Ele ofereceu o green card pro céu, cara. Tava liberado, tu ia pro céu. Isso se deu no concílio de Clermont-Ferrand, em 1095, né? Exatamente. Francamente, né, cara? As cruzadas foram muito importantes para o mundo ocidental que a gente tem hoje, porque ela permitiu a movimentação do comércio mundial e o renascimento comercial urbano, que foi isso que deu origem às cidades. As grandes cidades italianas começaram a florescer a partir daí. O próprio renascimento nas artes, depois a Idade das Luzes, depois surgiu só por causa das... principalmente por causa das cruzadas. Então, por isso que é muito importante para a economia mundial a cruzada, é mais do que qualquer coisa. Por isso que você estuda feudalismo, depois as cruzadas, renascimento comercial urbano, por causa disso. Então, por isso que ela é bem importante. Não, e porque também o encontro das duas, encontro das duas culturas. A tecnologia que nós roubamos dos árabes. Os árabes dominavam tanto a matemática quanto a astronomia. Esse conhecimento passou para a Europa através das cruzadas. Se as cruzadas não tivessem existido, certamente a Idade Média resistiria por mais tempo. Então, porque foi o florescimento das cidades que permitiu o surgimento da burguesia, né, que foi dar início depois ao modo de produção capitalista, tudo isso. Então, é importantíssimo entender as cruzadas para poder entender a história do mundo ocidental. A população é dividida em clero, povo e nobreza. Uhum. O clero reza, o povo trabalha e os nobres lutam. E aí, perto do ano 1000, já começou a existir um período de certa estabilidade. Já não tinha tantas guerras entre eles, os povos ali. Eles estavam começando a fazer comércio e tal. Mas você terminou a Idade das Trevas aí. A única coisa que tinha unidade entre eles era serem cristãos. Nesse contexto, você vai ter a nobreza, que, teoricamente, é a quem ganha mais dinheiro e tem como função lutar por todos... protegia todo mundo, uhum. E eles começam a não ter função, porque eles não precisam entrar em guerra toda hora. Não tem função, o que começa a acontecer? Começa a fazer merda. E aí, literalmente. E aí tinha um outro problema, que era assim, durante muito tempo os nobres dividiam, faziam a partilha entre todos os filhos. O que estava acontecendo? Estava sendo dilapidado o patrimônio dos nobres, né? Mas a solução medieval normal para isso é o filho mais velho é o herdeiro. Não, então, exatamente. O filho do meio vai para a igreja e o resto que se vire. E aí o que aconteceu? Como eles adotaram esse sistema que privilegia o primogênito, os outros ficaram sem porra nenhuma. Exato. E aí eles estavam, porra, além de estar a nobreza lá sem ter luta para... Você tinha um monte de nobre que era nobre sem ter terra, sem ter palácio, sem ter porra nenhuma. É. Isso. Então, isso foi um solo fértil pra a igreja conseguir o que queria. Eles alegaram o quê? Você é cristão e não pode ir visitar Terra Santa. Terra Santa tá na mão de infiéis. Vamos lá libertar o Santo Sepulcro. Aí todo mundo, legal. Mas na verdade era o quê? A igreja latina viu que um momento de fragilidade do Império Bizantino, da igreja ortodoxa, e falou assim, a gente vai lá ajudá-los e aí eles ficam na nossa manga, né? Exatamente. No nosso bolso. E aí eles ampliariam ali a área de influência deles, né? Tanto que a primeira cruzada, ela foi uma cruzada só de nobres. Nenhum rei participou da primeira cruzada. Eram duques, eram condes e tal. Um dos maiores líderes da primeira cruzada foi o duque Godofredo de Bouillon, que era um francês. Na verdade, antes de ter cruzada dos nobres, teve a cruzada dos mendigos, né? Ah, sim, teve a cruzada dos mendigos. Um monge chamado Pedro o Eremita. Era um beato salu aí, que vivia numa cabana. Aham. Uhum. Que chegou e falou, começou a andar e falou, até sangrar! E foram indo pra Constantinopla. E ele começou a fazer pregação e foram com ele 20 mil cristãos, mas a maioria pede chinelo, né? Xepa, xepa, xepa. Xepa total. Aí eles foram escrotizando, cara, até chegar a Constantinopla. Eles chegavam assim, essa cidade... aqui que a gente vai ficar é de boa, mas a do lado é uma colônia judaica. Vamos destruir. Ah, muçulmano, judeu, tudo a mesma coisa. Vamos matar. Os judeus foram os primeiros perseguidos das cruzadas na própria Europa, entendeu? Eles eram massacrados. Os bens deles eram divididos entre, né, os cruzados e etc. Mas só que, como era todo mundo pé sem chinelo, como diz o Dudu, morreu uma galera, mais da metade ou morreu de fome, ou de doença, ou foi dizimado pelos búlgaros. E aí, quando chegaram em Constantinopla, o imperador lá, o Aleixo, falou, não, pode entrar, tudo bem, vocês são o que a igreja mandou? Então, não, beleza, tá bom, pode entrar. Eles começaram a escrotizar Constantinopla. Aí o imperador expulsou eles, e eles falaram assim, não, tem um vale ali que é muito bom pra vocês acamparem. Era justamente onde os turcos treinavam tiro-alvo. Em 1096 começou a Cruzada dos Nobres com o Duque Godofredo de Bulhão, meio que como um dos maiores líderes da parada. Tinham italianos, tinham germânicos, né? Todo mundo se misturou. Mas esse cara que mandava? Ele era um dos principais líderes. Porque ele tinha bulhões. Se encontra todo mundo em Constantinopla, que era o ponto de encontro deles, né? Certo. Só que chegam, cara, lá 60 mil cabeças. Um exército de fanáticos. É, porra! E o imperador bizantino tava esperando 300 cavaleiros, uma parada assim, sabe? Certo. E o cara ficou preocupado, porque se quisessem, aqueles 60 mil poderiam tomar Constantinopla. Então ele ficou todo amigão da galera, né? Falou assim, olha, vamos fazer o seguinte. Daqui pro leste, os turcos estão dominando e eu preciso da ajuda de vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu dou comida pra todo mundo. Logística, ajudo na logística. Exato, ajudo tudo, aqui estão os meus navios, tá tudo ao serviço de vocês. E o que vocês conquistarem, vocês devolvem aqui pro papai, né? Tá ótimo. Pro Império Bizantino. Ora bola. Não pro Papa, pro papai. A primeira parada é a cidade chamada Nicéia. Tava sob domínio turco. Empolgadaço. Todo mundo na pilha, né? Frenéticos. Aí começa o cerco, o muro de 10 metros de altura, né? Tinha torres separadas a cada 30 metros, era uma fortificação bonita. Eu li um livro justamente sobre esse período que é muito bom. Tambores na chuva. Exato, Tambores na Chuva, e mostra bem essa parada. Na verdade, é o inverso, né? No livro mostra uma fortificação cristã. Jovem Nerd médium, adivinha do que eu vou falar alguns segundos antes. Eu sei da história do livro. E quem faz o cerco e tal são os muçulmanos. É muito legal. Muito legal mesmo. Tambores da Chuva. Boa dica. Mas o que acontece? 6 meses sitiando a porra da cidade. Isso era um porre, né, cara? Negócio de sítio. Uma merda. É um saco, né? Nos filmes é maneirinho. Só guerra, só ação. Eu nunca gostei nem de sítio, nem de fazenda, nem de hotel fazenda. Sempre achei tudo um saco. Não tem o que fazer, cara. Na surdina da noite, depois desses 6 meses, né, tava lá aquela pressão toda, chegam os barcos bizantinos, emissários bizantinos, e entram escondidinhos na cidade e batem um papo com os turcos lá dentro. Amanhece, eles convenceram os turcos a render a cidade pacificamente. Tá lá um monte de bandeiras do Império Bizantino. E os cristãos, os cruzados, ficaram espando o dedo. Alex mandou os spies dele no Civilization, os spies falaram e comprou a cidade. Exatamente isso que acontece. Teoricamente, se o cara conseguiu ganhar a cidade no papo sem derramar uma gota de sangue, é melhor pra todo mundo. Não, mas olha só. Os caras que estavam na cruzada, eles estavam... Dois motivos. Um motivo oficial... que eles podiam confessar é esse do perdão pós-pago. O motivo real é eles queriam dinheiro. Exato, ficar ricos. Ah. Eles sabiam que eles iam ter terras. Não, até porque é o seguinte também. Eles estavam 6 meses acampados sem água, sem comida, sem nada, né? Então, os caras queriam entrar na cidade pra poder... tirar o seu quinhão ali. Eles queriam barbarizar. Do nada os bizantinos falaram assim, galera, é tudo nosso, valeu, segue teu rumo. Obrigadão. E os caras se sentiram mega traídos, né, cara? Porque o imperador tinha medo também que eles conquistassem as cidades e ficassem pra eles e não dessem de volta pro Império Bizantino. Porra, ele tinha esse medo mesmo, hein? O que aconteceu, né? Exatamente. Aí os caras saíram putos da vida e seguiram o rumo, né? Sobem montanha, descem montanha, passam pro desfiladeiro, os animais de carga caindo nos desfiladeiros, todo mundo se fudendo, sem água, sem comida. 500 mortos em 3 semanas de travessia de montanha. Aí eles perderam a logística bizantina depois disso. Perderam, é exatamente. Por que eles não voltaram e escrotizaram Constantinopla? Porque lá? Eles tinham que ir pra a missão Jerusalém. Era Jerusalém, né? Se eles recuassem ali, a cruzada tinha terminado, porque o objetivo era chegar em Jerusalém e tomar a cidade. Então os caras estão indo pra isso, recuam. Aí vira o som do crânio doido. Não é recuo, é um reposicionamento estratégico. Antes das montanhas, eles foram atacados pelos turcos numa emboscada, que acabou sendo conhecida como a Batalha de Dorileon. Agora tem uma coisa interessante sobre essa batalha. Ficaram impressionados como é que os turcos conseguiram lançar flechas tão longe. Uh-huh. Sabe disso, né? Uh-huh. E aí eles descobriram que tinha um pelotão turco que lançava as flechas com o pé. Exato. Muito longe, na colina distante, eles faziam aquela... Então, o que acontece nessa travessia toda? Godofredo tinha um irmão chamado Balduino. Esse irmão era casado com uma nobre que tinha muita grana, foda. Balduino tinha sido prometido pra ser o clérigo, pra ser o padre. É. Mas ele chutou o balde e falou, porque ele gostava muito de lutar e gostava muito de mulher. Então ele chutou o balde e foi pra virou guerreiro. E aí o que acontece? A mulher do cara morreu na travessia. E ele ficou sem a grana dela. A grana era da família dela. Então ela morreu, tá pobre, meu irmão. Não, porque tinha isso também, né? A galera acha que a cruzada é uma caravana de guerreiros, mas o nego não tem ideia, cara, que na época o nego levava tudo, levava mulher, levava filho, levava tudo. Os servos. Porque eram os segundos, terceiros filhos que não tinham terra, não tinha porra nenhuma. Eles não tinham levava todos os bens tudo. Porque eles queriam ter uma terra lá em Jerusalém, e aí já chegava com boi, com porco. É, não, a família era uma verdadeira sociedade em movimento. Isso aí também era visto por muitos como uma corrida do ouro na época. É, exato. Ela corria pra ficar, ir lá e ficar. E quando a mulher do Balduino morreu, aí ele entrou no modo corrida do ouro foda. Porque ele, porra, cara, eu tenho que me garantir aqui. E quando eu voltar pra casa, eu vou ter porra nenhuma. Então, olha, eu tenho que pegar alguma cidade aqui, alguma porra. Aí ele pegou uma galera, falou assim, ó, galera, vamos aqui, ó. Aqui pra leste, se a gente cavalgar aqui rápido, a gente chega a uma cidade chamada Edessa. Que era uma cidade maneira, uma cidade que era rica, produzia metal, era perto de rio, passava rota de comércio, então... Uma cidade tranquila de tomar. Só que tinha um problema. Edessa era uma cidade cristã, não era turca, não era muçulmana. Ela ainda resistia aos turcos. Aí o que, que ele fala? Ele fala assim, bom, Edessa é cristã, então a gente chega lá com um papo mole... Que a gente vai proteger esses caras, e é isso que ele fez. Chegou lá o dono da cidade, o regente da cidade, era um armênio chamado Teodoro, e ele fala, ó, Teodoro, é o seguinte, eu vim aqui, olha aqui os meus cavaleiros cristãos, são todos fodas e bem treinados, e eu sei que você tem um problema aí com os turcos, e que tal se a gente fizer um negócio aí? Eu protejo você... E você vira meu amigão. Aí ele fez o cara prometer Deus e o mundo pra ele. Fez Teodoro adotá-lo como filho e torná-lo herdeiro da cidade. Após a morte de Teodoro, obviamente. Certo. Que morreu 2 horas depois. caindo da escada. E ele caiu da escada, né? Balduino matou o Teodoro, cara. Eu faria igual. Na hora. Pô, assinou, já caiu sangue em cima do testamento. Assine sangue já. Exato. Matou o cara e mostrou a cabeça dele pra cidade inteira. Pô, eu joguei uma bola com aquela porra. E ficou com a cidade, cara. Tá certo. Mas olha só. A Baranga morreu, deixou cair sem nada? Mas tem mais aqui. Você entendeu? Ele virou o conde de Edessa, né? Isso que ia ser medieval, cara. Exato. Já tava na era de escrutidão, levou a sério a parada. Então, pra você ver, né? A ideologia da parada caralho, já há muito tempo, né? Porque o cara matou um outro cristão pra tomar conta da parada. Ah, mas depois ele fala que o cara tava fazendo voodoo e tá tudo certo. ele ganhou o perdão automático dele, cara. Já tava perdoado. Havia cristãos nessa área também, né? Que não eram os cruzados, cristãos que moravam lá. Sim. Então, assim, muitos cristãos viam os cruzados como um bando de fanáticos malucos. Não só os cristãos, como certamente os muçulmanos também. Mas eles eram um bando de fanáticos loucos que estavam ali para escrotizar. Próxima parada, Antioquia. Minas Tirith. Antioquia era a Minas Tirith, né? É exatamente de onde vem a inspiração. Sério, não tô brincando, não. De onde vem a inspiração pra Minas? Sério, eu não sabia disso, não. Tinha caído sob domínio muçulmano em 1085, não fazia muito tempo. Então eles falaram assim, beleza, essa é a próxima parada, vamos conquistar Antioquia, uma mega cidade, é importantíssima. Temos... Mas vem cá, o outro cara que pegou a cidade do Teobaldo lá. Aí depois ele volta. Ficou lá. Tá tudo certo? Ah, ficou com a cidade, é dele. Porra, mandou bem pra caralho. Porra, esse cara é foda. Ficou com a cidade e ficou com dinheiro da cidade. Calma, a saga do Balduíno não acabou ainda. Não acabou não, cara. Porra, o cara já ganhou meu respeito, cara. Parabéns, cara. Esse é um cristão com valor, cara. Olha o que acontece. A maioria da população de Antioquia era de armenos e gregos cristãos ortodoxos. Estava sob domínio muçulmano há pouco tempo. Quando se aproxima, né, aquela horda de cruzados cristãos, os regentes de Antioquia ficaram preocupados, porque podia haver um levante popular dentro da cidade, né? Aí o que acontece? Eles falam assim, olha, todos os muçulmanos hoje vão cavar uma trincheira do lado de fora dos muros da cidade. Aí... foram lá os muçulmanos e começaram a cavar. Enquanto isso, os cristãos cavam uma cova dentro. Não, calma. Não, olha a estratégia dele. No dia seguinte, ele fala assim, ó, beleza, galera. Hoje é a vez dos cristãos. Agora, cada dia, um povo cava. Então, os cristãos vão cavar a trincheira. Quando os cristãos saem da cidade pra cavar, o cara, pá, fecha a porta. Ninguém mais entra nessa porra. Exilou os cristãos pro lado de fora. O que acontece? O exército cruzado chega com fome, com sede, com poucos recursos e ainda tem que alimentar todos os exilados da cidade cristãos no sítio. Sensacional. 8 meses de cerco. Ai, cara, que vida infernal, cara. Era muita lindidão, cara. Tudo demorava muito. Eu tava que nem o outro procurando cidade periférica pra fazer o meu, cara. Por isso que ele invadiu a cidade, cara. Já pô, fazer, eu já tava procurando outra. Já tava procurando uma outra São Lourenço lá. Pra... virar o rei de São Lourenço. Pô, aí a São Lourenço, Caxambu, Carlos de Minas. Vai todo mundo pra Belo Horizonte que se foda. Eu vou pegar a Cruzilha. Eu vou... Três Corações. Três Corações. Varginha. Posse de Caldas. Tudo, tudo. Os caras faziam sangria em cavalo pra beber, cara. Não tinha mais nada. Os turcos pedem reforços com pombos-correio. Olha aí. Dizem que foram eles que inventaram, ninguém sabe, mas dizem que foram eles que começaram com essa parada de sistema de correio por pombo. É, e os cruzados mandaram o Dick Vigarista e o Mutli. E aí, cara, o que acontece? Os caras estão naquela merda, 8 meses de cerco. Veio a notícia que os reforços estão vindo. Então, de repente, os caras têm um deadline pra cumprir. Ou eles entram na cidade, cara, ou vai todo mundo pro escambau. Conseguiram comprar um traidor turco. Um ferreiro que comandava 3 torres da muralha. É, ele era corcunda, feio pra caralho. Né? Como é que eles conseguiram isso, hein? Ah, cara, o cara deve ter se disposto, né? Com certeza. Aí o que acontece? Ele ofereceram fortunas em ouro e terras pro cara. O cara, porra, então... Eu não vou nem adivinhar aqui que esse cara morreu rapidinho. Tinha um outro cara, um motherfucker, chamado Boemundo, que ele já tinha enfrentado na Sicília os sarracenos, os muçulmanos e tal, e o cara era um mega guerreiro. Então ele tava meio que no front dessa batalha. Ele fingiu que saiu fora, olha, então eu vou sair com a minha cavalaria aqui e aqui o exército vai ficar pouca gente, falando alto assim, né, pros turcos ouvirem. E ele sai com a cavalaria. De noite, ele volta na encolha. E o ferreiro mandou a galera das torres dele descansarem, porque, porra, os caras estavam com pouca gente, eles não iam tentar um ataque. E aí o que acontece? Botam as escadas, sobem as muralhas, abrem a porteira. Invade todo mundo, ganhou a cidade. Mas saíram matando quem tava pela frente. Ah, cara. Mas não tem como tá mesmo, não. Incluindo o ferreiro até aí. É, porque Diego tava na carga, né? Eu queria entrar e já tava cercando a cidade com a tempona e eu queria barbarizar mesmo. Imagina você 8 meses jogando pedrinha, esperando o tempo passar, pô. Cara, os caras entraram numa mega carga, mas mataram mulher, criança, cristão, muçulmano. Cachorro. Mataram todo mundo, cachorro, cara. Foi um massacre, coisas de Idade Média mesmo. Ferreiro morreu? Não sei dizer. Com certeza. Com certeza. Deve ter se ferrado. Meu Deus do céu, cara. Mas aí, tomaram a cidade, logo depois o que acontece? O que acontece, chegam os turcos, os reforços. E aí eles fecham a cidade. A situação se inverte. Aí, escreveram o livro Tambores da Chuva. Os turcos passam a sitiar a Antioquia e os cristãos estão lá dentro. Mas o que acontece? Olha que maneiro. Essa história é sensacional, cara. A diferença é que os turcos estavam no território deles. Então o cerco podia ficar lá com a logística tranquilamente. Com certeza. Enquanto eles não. Então é o bicho que tá pegando agora. Só, olha que maneiro, Azaghal. Um monge cristão. Um monge simples, sem menor importância, nem era do alto escalão, chamado Pedro Bartolomeu, conseguiu botar o nome dele na história. Ele teve uma ideia ou uma visão. Ideia ou uma visão. Ah, eu acho que ele olhou pro cara do lado e falou, eu tenho um plano. Esse monge, ele diz que teve uma visão do apóstolo Santo André, dizendo que ele encontraria a santa lança que perfurou Jesus Cristo na cruz. Também conhecida como lança do destino. Exato. Isso, Santo Graal, o Cornel. Spear of Destiny. Bem ali na igreja de São Pedro de Antioquia. Veja você. E o cara começou a falar, caraca, visão, visão foda, galera, aqui a santa lança tá aqui, vambora. O cara entrou na igreja, começou a cavar, o cara sai da igreja com uma lança na mão. É o suficiente. Cara, é um frenesi inacreditável. A galera, meu Deus, a lança, todo mundo querendo tocar. As relíquias da Idade Média são muito famosas, porque eles eram verdadeiros itens mágicos, entre aspas, né? Eles faziam as pessoas ficarem loucas, né, cara? Todo mundo queria uma relíquia. A história da lança é a relíquia perfeita pra situação, porque a lança diz que o dono da lança é invencível. E o exército que possui a lança vai ganhar qualquer batalha. Exato. E essa visão, ou esse acontecimento, depende de como é que você queira interpretar, deu início a uma explosão de propaganda nas cruzadas, que todo mundo depois queria ir para as cruzadas justamente para poder encontrar um pedaço de uma relíquia e trazer a relíquia. Porque a relíquia, você não só você guarda a relíquia para você, mas você tem uma relíquia, você coloca, tem o teu feudo, você coloca essa relíquia na igreja do feudo, porra, vai vir uma peregrinação, você vai pagar imposto, você vai pagar ingresso, sabe? Então virou uma outra parada. Exatamente, a relíquia era um grande objeto de propaganda, né, também, principalmente. Tá, mas aí o padre pegou a lança e aí? Cara, pulou o muro, matou todo mundo e voltaram pra casa. Os muçulmanos, obviamente, os crônicos muçulmanos dizem que o cara enterrou a lança antes de falar que teve a ideia e depois, obviamente... Mas isso é óbvio, né, cara? Não precisa nem ser nenhum gênio muçulmano pra sacar isso, né, cara? Mas... Eu faria o mesmo, o cara foi inteligentíssimo. Nego saiu dos portões, eles só tinham 200 cavaleiros e saiu todo mundo num frenesi inacreditável. Berserker e destruíram os muçulmanos. E aí tem algumas testemunhas dizem que atrás deles viram um exército branco de espíritos de luz com estandartes brancos vindo com papéis. Olha aí, onde que a gente já viu isso? Já vi esse filme, né? Exatamente. Por isso que eu falei no início que tinha a ver com Minas Tirith. A gente não esqueceu de falar também que a cidade era cercada por vários muros, 150 torres e entre três montanhas. O que Beomundo faz? Liga o foda-se pra promessa pro imperador bizantino e se coroa rei de Antioquia. Beomundo I da Antioquia, certo? Isso. Sou o rei desta porra agora. Com a lança de atiracolo. Com a lança, cara, porra. Com uma lança lenta. Dessas eu me proclamava Papa. Você tá brincando, eu ligava foda-se, não era pra... Era pro Papa logo, aí. Tem um novo Papa na área. Jerusalém estava lá no fim da estrada. E agora eles estão com a lança, mano. Porra, eles estão com a lança, né? E nego marchou pra Jerusalém, matando quem tava na frente, prendendo galera em mesquita, igreja, botando fogo, queimando todo mundo. Aquela coisa gostosa da Idade Média. Exatamente, né? Não, porque tem uma coisa que a gente não falou nisso também, que o Papa, quando ele ordenou as cruzadas, ele colocou um adendo aí no sexto mandamento, que é não matarás, né? É. Ele colocou um adendo dizendo o seguinte, não matarás contanto que seja um pagão. Você pode matar... pagão à vontade. Não matará um cristão. Mas isso, todas as religiões têm essas exceções. Os 10 mandamentos... O muçulmano pode matar um muçulmano, mas quem não é muçulmano não é gente. É livre. Os 10 mandamentos são dos judeus também. E várias vezes aconteceu, tem relatos na Bíblia, né, de guerras que os judeus invadiam o reino, matavam todo mundo, porque era um povo infiel e... podia matar, entendeu? Se há de convir, se o Papa manda uma galera pra guerra e quando o pessoal tá saindo, ele fala, ó, não se esqueça do sexto mandamento, ia ser um problemaço, né, cara? Eu tinha que ter... O adendo foi minimamente necessário. Atira na perna. É. Eles têm todas essas desculpas. Na verdade, uma desculpa muçulmana clássica para eles poderem guerrear entre eles é que quem abaixa a espada é Alá, o soldado só levanta. Então eles dizem que o soldado foi morto pela espadada porque o Alá quis. É que nem o Sabiá, o matador amigo meu, que fala sempre que quem mata é Deus, eu só puxo o gatilho. Olha. Que ridículo. Chegaram em Jerusalém 15 metros de muralha. 3 metros de espessura. É uma chaprosca, né? É Jerusalém. É, tem que ser protegido. E aí lá, bom, os caras, bom, e aí, o que a gente vai fazer? Vai ficar mais uns 10 meses aqui no cerco? Se chegasse em Jerusalém e fosse um muro de palha, ia ser uma decepção do cacete. Exatamente. Né? Se até nos Três Porquinhos as casas vão melhorando conforme o lobo avança, né, cara? Não podia ser diferente em Jerusalém, né? Exato. Os caras encontram um buraco no chão e dentro desse buraco tinha 400 toras de madeira. Tudo pronto pra eles. Aí os caras, meu Deus, Deus está do nosso lado, olha aqui, encontramos toras de madeira, vamos construir nossas torres de guerra que Deus nos deu isso. Ótimo. Alguém fez uma burrada foda de logística. Pô, vocês são muito descrentes, brother. Por que não pode ter sido Deus que botou lá? O Duque Godofredo mandou construir duas torres de sítio. E aí o que acontece? Eles vamos atacar com as torres e é isso. Você bota essa torre aqui, essa ali e seja o que Deus quiser. Certo. E eles conseguem destruir uma torre, queimando a torre, e o Duque Godofredo tava no comando da outra torre. E ele deu uma circundada no muro de 1,5 km e achou um ponto fraco, uma parte que era pouco defendida. Aí ele tava falando. Caralho, meu irmão. Foram os orcs, jogaram fogo lá. Mas ele tava com a lança, esse malandro. Ah, não sei. Com certeza, se ele era o chefe, ele era o homem da lança. E aí... Foi a lança que achou, cara. É claro, porra. E você pode ir nesse lugar onde ele entrou pro Jerusalém. Tá em pé hoje o muro, né? E ele conseguiu meter a galera lá pra dentro e acabou, compadre. Aí é barata voa. Entrou acabou. Um, entrou, passou a cabeça, passa acabou, tudo, acabou, meu irmão. Acabou. Entraram... Principalmente porque não tem ombro, né? Exatamente. Entraram em Jerusalém e promoveram mais um daqueles massacres de Idade Média. Ah, banho de sangue. Mataram 30 mil pessoas, praticamente a população da cidade. Tinha sangue até o joelho. Sinistro. Isso aconteceu em 1099. O Duque Godofredo não teve coragem de se coroar rei. Ele falou que quem reinou foi Jesus Cristo. Vou ser humilde, não vou fazer isso. Agora, o que aconteceu agora? O Duque Godofredo se recusou a ser rei de Jerusalém. O que aconteceu? Te lembra alguém na história? Ah, outro amigo nosso lá, o Balduíno. Um ano depois, Godofredo morre em Jerusalém. E Balduíno, seu irmão, rapidamente, sou o rei de Jerusalém. Cara, é bom pra caralho. Ninguém viu. Botou a coroa. Ninguém viu nada. Sou eu. É meu. E Balduíno ganhou a coroa, ganhou a lança, ganhou tudo. Ganhou, ficou com a parada. Que cara foda. Assim terminou a primeira cruzada, a única cruzada bem sucedida que teve, na verdade. Exatamente. O mundo islâmico, a gente tem que entender, ele é dividido entre duas principais doutrinas, até hoje, né? Tem os sunitas e os xiitas. A gente está acostumado a ver noticiário, né? Essas coisas. E desde essa época, né? Os caras tinham um problema, eles não tinham essa união. E o que acontece? Depois dessa porrada que os islâmicos tomaram, surge uma figura que começa a pensar em unir as pessoas, porque os caras estavam fragmentados. E eles não conseguiam bater nos cristãos que estavam juntos, estavam unidos. E aí surge um cara chamado Zeng. E aí ele começa a unificar as cidades. Porque o mundo islâmico era dividido em cidades-estado, meio que nem a Grécia antigamente, né? Então ele queria realmente juntar esse poder numa coisa só. E aí ele começa a fazer esse trabalho. É bom ter isso em mente, que o Zeng começa a trabalhar no norte da Síria, que era perto ali. Mas já também lembrando que isso não foi imediatamente depois do fim da Primeira Cruzada. É, exato. Um tempo longo, onde aconteceu muita coisa, inclusive, no final da Primeira Cruzada até a Segunda, os cristãos começaram... dominaram Jerusalém e começou a ter muita gente, muito turista e peregrino para Jerusalém. Então tinha até um guia medieval para o que você tem que fazer em Jerusalém, como é que você chega lá, quais são as principais atrações, o que você deve comprar. Bem, bem interessante. E eles criaram os lugares, né? O sepulcro sagrado, fizeram um templo, né? Em volta da parada, não foi isso? Começaram a estabelecer também as ordens monásticas militares. Exato. Né, que os cavaleiros que ficavam na cidade recebendo os peregrinos, que eram os hospitalários. E os famosos templários, que eram os caras que tinham a principal função, que era defender esses peregrinos. Eles eram os cavaleiros do templo, né? De Jerusalém. Daí que é o nome deles. A estrada pra Jerusalém era agressiva, cara. Tinha bandido pra tudo quanto é lado. Você imagina, tinha todo tipo de peregrino indo até lá, né, cara? Porra. Os caras falavam, olha, se um bandido matar teu amigo e você parar pra cavar uma cova, vai ser a sua cova também. Não, e o que deu dinheiro pros templários, o que causou o fim da ordem depois, é que os templários tiveram uma ideia brilhante de fazer o seguinte: você vai pra Jerusalém, é você ir numa igreja templária e falava, ó, isso aqui é todo o dinheiro que eu tenho. E os caras te davam um vale dinheiro. Sim. Quando você chegava em Jerusalém, o seu vale dinheiro, você podia descontar ele e ter acesso à sua riqueza. E você não precisava viajar com a sua riqueza. Eles criaram o primeiro banco. Cartão de crédito. É, sensacional, cara. Por isso, na verdade, eles criaram Travel Check. É isso aí. Exatamente. Os bancos já existiam. Assim, tem muita coisa pra falar de templários, mas a gente deixa pra falar em outro programa. As religiosas são divertidas, a gente vai falar em outro programa. Exato, né? Porque agora a gente tem que se concentrar em cruzadas. Os islâmicos tinham um termo antigo da época de Maomé que eles nunca tinham colocado em prática, mas de repente ele surgiu como algo que eles precisavam para sobreviver ali. Jihad. A jihad, cara, foi o que uniu os muçulmanos em torno de um bem comum, porque eles viviam lutando entre si, assim como os europeus, e de repente eles tinham um inimigo em comum. O jihad é sempre uma resposta à invasão estrangeira. Tem um historiador árabe que ele diz o seguinte, ele fala que as cruzadas tiveram um impacto muito maior na mente muçulmana do que teve na mente do ocidente. Então, até hoje, cara, as histórias das cruzadas são contadas nos cafés do mundo muçulmano, tá? Como se fosse ontem. Quando o cara que nem o George Bush fala que vai fazer uma cruzada, não sei o quê. Cara, cruzada contra o terrorismo. Isso aciona um mecanismo na cabeça do cara. Sabe tipo aquele assassino que é acionado por uma palavra? Como é que é? Constantinopla. Constantinopla. Tudo a ver. Isso aciona uma parada no inconsciente coletivo do muçulmano, que é isso, cara. E aí a jihad é a resposta pra isso, né? Como foi no caso dessa parada da segunda cruzada. Então, o que acontece? O Zeng ataca Edessa, que era a cidade lá do nosso querido Balduino. Balduino, que tinha virado um condado, né? Eles criaram os quatro estados cruzados. Era o condado de Edessa, o principado de Antioquia, o condado de Trípoli e o reino de Jerusalém. Então ele ataca o condado de Edessa com 30 mil soldados e toma tudo, né? Acabou a porra. Isso porque ele tinha antes conseguido, na conversa, unificar a cidade de Alepo, que é a maior fortaleza muçulmana da área e nunca foi invadida por ninguém. A parada era mega protegida. E ele conseguiu, na conversa, com que aquilo se tornasse a base dele, né? Então ele tomou essa região e isso já estalou no ouvido do Papa, que já era outro Papa, né? O Papa Eugênio III. E ele iniciou a segunda cruzada. E aí é a primeira cruzada onde tem um rei, realmente, né? O rei Luís VII da França, o rei Franco, partiu para retomar Edessa. Só que ele não era um cara de muita tradição militar e tal, era meio, né? Não fez. No meio do caminho, ele tomou um mega ataque e perdeu um terço do exército dele. Tinha 30 mil, perdeu 10 mil homens, assim, do dia pra noite. E aí ele, então Edessa é muito difícil, acho melhor a gente tomar Damasco. Porque Damasco era mais ao sul, era uma cidade maior e era mais perto de Jerusalém. Então ele ficou com medo ali de Edessa. Vamos pra Damasco, então. Chegou atacando os muros de Damasco, aquela história toda, cerco. Os damascenos pediram ajuda pro filho do Zeng, o cara chamado Nur ad-Din, porque o Zeng tinha morrido em circunstâncias misteriosas, o filho dele assumiu. Também caiu da escada. Damasco foi assim, eles relutaram muito aceitar essa ajuda desse Nur ad-Din, que era esse comandante turco, né? Porque o que aconteceu? Eles eram uma cidade, eram uma nação Cidade-estado. Né? Cidade-estado independente. Eles não queriam que ninguém tomasse conta ali. O que acontecesse, eles iam ter que aceitar ajuda de algum lado. Mas aí, enfim, aceitaram a ajuda desse... Aceitando a ajuda do Nuradin, eles iam ter que se unificar o novo reino que ele estava criando no norte da Síria. Acabaram aceitando e o que aconteceu? O rei francês Luís VII ficou com medo. Fugiu. Desistiu do cerco a Damasco. Ele falou, não vai dar certo. Voltou pra Europa. Derrotadaço. Completamente humilhado. Sabe o que é a diferença? É que os nobres, eles não tinham nada a perder. Eles estavam na pilha de ficar ricos e virar reis. O rei não queria perder a boa vida dele. Exato, né? Então ele tava, viu... Ele tava ali pra morrer. É, ele viu um pouco de dificuldade e falou, não, isso aqui não é pra mim. Boa sorte aí, galera. E voltou. Não é, não é todo mundo que tem o dignatário como o nosso, né? O Pedrinho Fogo no Chão. Que amarrava na porrada. Exatamente. Isso aconteceu em 1154, já meio século depois da tomada de Jerusalém, né? E, enquanto isso, os islâmicos começam a se unir, como eu disse, né? Primeiro com o Zeng, unificando o norte da Síria, depois com o filho dele, Nuradin. Inclusive fazendo aliança com Constantinopla, que já tava de saco cheio dos cruzados. Porra, que merda esses caras. O que acontece? Essa área da Síria, Bagdá, que é hoje o Iraque, né? Era toda sunita. A área do Egito... norte da África ali, era xiita. Eles não se davam bem. E o que acontece? O Nuradin, ele falou, nós temos que nos unir ao Egito, Cairo tem que ser nossa para que a gente possa esmagar esses desgraçados. O que acontece? Ele manda o maior general dele para o Egito. Saladino. Ou Saladino. Saladino, que é considerado no mundo islâmico um dos maiores heróis de guerra, militares. Cara, não é considerado só no mundo islâmico, não. O túmulo de Saladino foi pago pelo último rei da Prússia, Guilherme II. Ele considerava o Saladino como um guerreiro foda. E era um cara muito foda de disfarces também. Por quê? Todo filme sobre cruzada que aparece Saladino, ele finge que é o empregado. Não, eu sou serviçal aqui, eu sou um pastor de ovelhas. Pois é. Não, Saladino é uma figura imponente. O que acontece? Ele chega lá no Egito e opositores políticos dele começam a morrer misteriosamente também, né? Logo ele tomou controle do Egito e no que ele faz isso, ele tem a mesma quantidade de território que o Nuradin tinha lá na Síria. O cara conquistou o Egito. Bebe os dados vermelhos. Exato. E ele fala pro Nuradin, que coisa, né? Eu tenho aqui toda essa terra. Você, né, tá aí. E meio que, tipo, ele não entregou o Egito pra Nuradin, ficou pra ele. E o Nuradin achou, traidor, desgraçado. Nuradin, 5 anos depois, morreu em circunstâncias misteriosas também. Que nem o pai. E aí, o que acontece? O Saladino, quando o cara morre, ele correu pra Alepo, que era a cidade fortaleza impenetrável, né? Correu pra lá pra tomar o poder do cara, né? Só que o filho dele, tinha 12 anos de idade, tinha tomado o poder dele, né? Óbvio, era herdeiro. Com 12 anos? O cara morreu, cara, com 12 anos, você que é o regente aqui da parada. Ah, então ele não tomou nada, ele ganhou. É nada, com 12 anos, isso, o cara já tinha barba até o joelho, mano. E ele peitou o Saladino, ele, tu não vai entrar. Ele falou assim, eu vou entrar, essa cidade agora é minha, seu pai morreu. Ele, não, eu que mando nessa porra e tu não entra. E aí o que acontece? Tava lá o Saladino acampado nas portas de Alepo, moleque de 12 anos mandou matar o Saladino. E o que acontece? As pessoas que ele contratou pra matar o Saladino... Era tudo cunhado do Saladino. Não. Eles eram guerreiros mercenários que diziam que eles só faziam essas missões sob influência de haxixe. E eles fumavam aquela porra daquele haxixe pra ficar doidão e pilhado e cumprir suas missões. Por isso eles eram chamados de haxaxim. Eram os caras do haxixe. E essa é a etimologia da palavra assassino. Sim, isso não é novidade nenhuma. Quem leu o Don Brown sabe disso. Pior que é, o Don Brown fala disso. Era desses caras que foram matar o Saladino. Eles conseguiram passar pelos guardas da tenda dele, entraram lá e o Saladino matou os caras. Os caras estavam loucaços de haxixe, meu irmão. Porra! Pois isso, cara, o... Sajino ficou boladaço, colocou uma porrada de guarda cercando o acampamento dele. E aconteceu, ele foi dormir. Quando ele acordou no dia seguinte, tinha um punhal encravado num pão e um bilhete falando assim: olha, a gente podia ter te matado, mas da próxima vez que você não sair daqui, você vai estar morto. É. Ele ficou boladaço e rapou fora. Realmente o Saladino não conseguiu invadir Alepo pra tomar o poder. Ele teve que esperar o moleque morrer aos 19 anos, 7 anos depois. Misteriosamente. O moleque morreu misteriosamente. Overdose. Ele tava saindo com os rachachos direto, né, cara? Não, mas olha só. Tava um rachixe do narguilê, cara. É, exatamente. Foi lá que inventaram a dança do rachixe, né, cara? Em 1181, ele realmente conseguiu unificar todas essas terras islâmicas em prol de um objetivo: retomar Jerusalém na sua jihad. Quem mandava em Jerusalém nessa época era Balduíno IV. É o leproso? Exatamente. Tá pagando os pecados do avô lá. É, bisavô, né? Não. Pecado do avô não tava pagando, não, porque o avô não tinha pecado. Ele tava absolvido. Tava garantido já. Quem viu o filme Cruzada, que não é um bom filme. Definitivamente não é. Podia ser pior. Caraca. Mas quem viu o filme Cruzada vai começar a reconhecer algumas coisas, porque o filme conta essa época das cruzadas, né? Quem mandava na cidade, quem era o regente, o rei, era o Balduíno IV, que ele tinha lepra, então o cara usava máscara, não podia aparecer mega doente, foda. Então. Ninguém podia saber que ele era leproso, ele não podia aparecer como o rei leproso, é deplorável. Porra, imagina. É porque o tratamento normal pro leproso naquela época era o mesmo tratamento que Roma fazia, eles ou baniam ou queimavam. Então ele apontou o cunhado dele, Guy de Lusignan, como regente. E ele tinha um amigão de Knight chamado Reginaldo de Sidon. O Reginaldo matou um monte de muçulmanos peregrinos no deserto, de graça. Acho que não tinham feito nada. Ah, não. Mas era muçulmano, cara. Eles tinham feito alguma coisa. Exatamente. Os cristãos. Mas o Saladino, que já estava se preparando para, né, enfrentar Jerusalém, falou: basta isso. Isso não nos faz matar peregrinos inocentes no deserto. Ferveu o sangue da galera, entendeu? E acelerou mais ainda o processo. Começou a guerra total. E aí o Gui convoca todos os nobres, todos os homens de fé, todo mundo pra defender Jerusalém. Ele sabia que tava ferrado. Ele tinha em poder deles outro mega artefato da época, que era a verdadeira cruz, ou a Vera Cruz, que era um pedaço. Uma cruz que dentro dela estaria um pedaço da cruz. Não, era uma cruz gigante, né, de ouro e, né, mil porras. Dentro tinha um pedacinho de madeira que diziam que era da cruz verdadeira de Jesus. Eles tinham a verdadeira cruz com eles, achavam que eles eram invencíveis. Se meteram no deserto aberto para enfrentar Saladino antes dele chegar em Jerusalém. Tiveram que parar num lugar sem água, sem porra nenhuma, porque estavam exaustos. O Saladino meteu o seu exército entre eles e um lago e pronto, né? O cara falou assim: ou eu derroto o Saladino para beber água ou vai todo mundo morrer. Então o cara se apressou e, obviamente, se ferrou. Saladino ainda tocou fogo no mato seco lá no verão, pegou fogo na porra do acampamento dos caras. Foi um terror. E aí ele capturou Gui e Reginaldo. E o Gui fala que tá com sede, pede água, e o Saladino ofereceu água a ele, ele bebeu, e logo depois ofereceu ele mesmo a água para o Reginaldo. E o Reginaldo, quando bebeu a água, o Saladino falou: eu não dei permissão pra esse filho da p*** beber água. E cortou a cabeça do cara num golpe só, cara. Mas era Reginaldo mesmo ou era Reinaldo? É. Era Reinaldo. Reinaldo, eu li o nome do cara, é Reginaldo, tô falando... Não é portuguesado, né? Mas é Reinaldo. E o Gui ficou de prisioneiro, tá, né? Ele falou: olha, um rei não mata outro rei. Então, aí a verdadeira cruz foi levada pra Damasco como troféu de guerra. Tarará, olha aqui, derrotados. Jerusalém não tinha como se defender mais. Então, quando Saladino marchou pra Jerusalém, a única coisa que quem estava na cidade pôde dizer é: se você invadir, nós vamos destruir a mesquita de Al-Aqsa, que é aquela mesquita que existe até hoje, que tem o domo dourado, né? Linda, né? Maravilhosa. É o domo da rocha, né? Domo da rocha. E ela fica em cima da rocha lá, importantíssima, né? Dos Abraão. Ela protege a tal rocha que é a passagem. Então ele acabou fazendo um acordo. É porque os cristãos de Jerusalém, eles viram chegando o exército saladino, vieram certeza que não poderiam resistir a qualquer sítio, né? Não tinham nem exército mais, cara. O exército foi derrotado. Na primeira cruzada, os cruzados chegaram em Jerusalém e mataram todo mundo. Exato. Vamos salvar nossa pele. O que eles fizeram? Falaram, se vocês deixarem a gente sair, a gente sai numa boa. Se vocês invadirem, vocês vão matar a gente. A gente vai destruir a mesquita. Exato. E aí feito o acordo, eles saem da cidade, Jerusalém é tomada pelo Saladino e assim termina a segunda cruzada. Exatamente. E o Saladino, ele assim, deixou a galera sair, mas ele fez questão de pegar a cruz que estava no alto da mesquita, tirar, botar o crescente de volta, né? E arrastar a cruz pelas ruas de Jerusalém, com todo mundo chutando e cuspindo na cruz, é aquela coisa. Jerusalém caiu, o Papa Gregório VIII fez seu papel, convocou mais uma cruzada. Isso aconteceu em 1189, quase 100 anos depois da primeira tomada, né? Os germânicos saem sob comando de Frederico I, que era sacro imperador do Império Romano Germânico, né? O cara era mega foda, o cara era veterano da Segunda Cruzada, sabia tudo, era um mega nome, saiu com muita gente atrás dele, no caminho se afogou num rio e o exército debandou. Ai, caralho, sensacional, brother. Que merda! É, o Isildur, né? Isildur, né? Que tava flechado. Mas nem flechado o cara tomou, cara, caiu e se afogou, cara. O fardo caiu na mão de um rei bem famoso na história, rei da Inglaterra, Ricardo I, que seria conhecido na história como Rei Ricardo Coração de Leão. Ficou, cara, uma pilha inacreditável. O cara começou a vender tudo que ele tinha, vender terra, vender castelo, vender títulos de nobre, vender tudo pra levar o exército mais motherfucker possível pra Jerusalém. E ele é um cara meio sinistro, né, o Ricardo... Cara, mega militar, pô. Ele era um general. Sabia que ele era mais francês do que inglês? Sabia. A mãe dele era francesa, né? E ele foi criado na Aquitânia. Ele não falava inglês. Não falava? Não. Que bonito. Enquanto isso, o Saladino libertou o Gui, que era prisioneiro dele já há um tempão. Falou assim, você não é mais nada, então whatever. Tá solto desde que você não lute mais contra mim. Tá me incomodando o negócio. Esse Gui é apelido carinhoso de Guilherme? Não, o cara é Gui. G-U-Y. Gai. Só que a pronúncia é Gui. Apelido carinhoso é ótimo. Não é apelido carinhoso de Guilherme, não, porra. Galera. Eu vou te falar que esse negócio de Gui tá me incomodando pra caralho. Também. Mas incomoda é porque são nomes que parecem apelidos. Isso, exato. Mas o nome do cara é Gui, cara. Ele começa a atacar o Gui, vai atacar a cidade portuária do Acre. Olha aí, Tucano. Quem disse que o Acre não existe? Quem disse que o Acre não existe? Esse Acre existia, né? Nossa, o Acre é Acre por causa da cidade. Cara, eu cansei de receber e-mail de nego com screenshot do Assassin's Creed. Olha aqui, cara, tem Acre no Assassin's Creed. Porra, era uma cidade da Pô, região, cidade cara. Famosíssima, uma fortaleza altamente conhecida do... Exato. Mega fortaleza, mega cidade portuária. É o último bastião dos templários, não é? Exato, foi o último ponto cristão a cair. Então ele ataca o Acre e fica uma guerra de vem, não vai, de 2 anos, né? E aí, em 1191, chega Ricardo, com seus 17 mil homens, sobrevivente da grande andança, e ajuda Gui a tomar o Acre. Ele lutou contra Saladino, Saladino tacou fogo grego na galera, mas mesmo assim eles conseguiram tomar a cidade do Acre. Se o nome do cara é Guilherme, por que você tem que chamar ele de Gui? Me Não é isso. Guilherme. É Guy. G-U-Y, só o isso. O que acontece é que o Jovem Nerd tem essa mania. Ele chama todo Guilherme de Gui. É, cara, é assim, automático pra ele. Os Guilhermes que são amigos próximos. Sim. Os Guilhermes que são amigos próximos, Gui. Cacete. Gui. Com trema, né? Eu chamo o cara de Briggs. Ele chama de Gui. Ai, tá bom. Chega de ursinhos carinhosos essa porra. Ainda bem que eu sou tucano, cara. Já pensou o Jovem Nerd? Então, Fê. Fê. Tá bom, vai tomar no... Pior é quando o cara chama Daniel e o nego chama de Dani. Pô, Dani é nome de mulher. Ah, é horrível. Cara, é de apelido, cara. É muito complicado. Toda a credibilidade, porra. Dane. É, mas Gui é o pior de todos, eu acho. Que pariu. A terceira cruzada foi a cruzada mais bem estruturada por causa de dinheiro. Então eles puderam levar muita gente bem armada e armas de guerra. Então isso foi importante também pra... É tipo o terceiro filme, né? Ele tem mais orçamento. Né? Exato. Mas é mais vários governantes importantes foram para as cruzadas. Então, assim, o rei da França também foi. Felipe II, que era brotherzaço do Ricardo Coração de Leão. É o Ri Ricardo... e o Fi. O Fi e o Ri. agora só sim. Não é. Sacou? O Rica e o Lipe eram brothers. Era um Lipe é foda também. Pro pessoal lá, ele era chamado Ricardo Matador de Árabes. Era? É, o cara é um sanguinário, mano. É, mas isso porque aconteceu. Quando ele tomou o Acre, ele pegou lá uns 2.000 prisioneiros árabes, exato, né? Exato. E aí ele começou a conversar com o Saladino pra libertar os caras. Normalmente, quando você pega uns prisioneiros, você exige uma grana em troca, né? Um resgate e você liberta. E o Saladino ficou enrolando os caras. Por quê? Enquanto ele enrolava, os caras tinham que gastar suprimento e dinheiro pra manter os prisioneiros, pra alimentar os prisioneiros e tal. E os caras estavam fudidaços, né? Então ele ficou enrolando. Aí, Ricardinho... Aí, jovem. A mania dele. Ele teve uma solução que foi... Mandou matar todo mundo. E foi uma mega sanguinário foda, né? E Saladino ficou putaço mais uma vez, mas respeitou o cara. O cara é um guerreiro é mesmo. É, mas é um pé no saco, velho. Porque, porra, um pau na lomba. O cara não tem nem dinheiro de ficar puto, cara. Fica fazendo o maior jogo de encosta lombo pro outro ficar gastando recurso com prisioneiro e fica chateadinho quando o cara... Ele... mata os prisioneiros? Por isso que ele respeitou o cara. Cara, eu ia falar uma vez só. Eu ia falar, olha só, esses prisioneiros aqui, como é que vai ser? Os caras, vamos ver, né? Muita gente. Eu falo, não tem mais ninguém. Já mandei liquidar, não tem mais ninguém. Fica tranquilo. Por mais cruel que seja, né? Essa atitude dele foi considerada taticamente perfeita, porque eles não tinham como alimentar essa galera toda e ainda tinham que guardar os caras, para os caras não tentarem se rebelar ou qualquer relevante do tipo. Então... isso é considerado até uma atitude sóbria, se você for pensar no tipo de guerra que tinha naquela época. Ele parte para marchar para Jerusalém. Quando ele tá chegando em Jerusalém, o rei Ricardo fala assim, porra, calma aí, vamos pensar logicamente, isso não está dando certo. Tomar Jerusalém vai ser uma foda, mas a gente pode até tomar. O problema, galera, é a gente segurar Jerusalém, porque não podemos cair no mesmo erro, né? E ele recuou, voltou pra Jafa. Então eles tinham tomado 4 cidades portuárias, só que o rei Ricardo disse que eles não teriam recurso pra manter Jerusalém. Então ele falou, é mais fácil a gente se consolidar aqui nessas cidades, isso, pra não ficar fraco. E aí, quem sabe, tem uma outra cruzada e aí a gente vai ter força pra derrotar o cara, né? E aí, Saladino até tentou retomar Jafa, o Ricardo conseguiu bater no cara, lutaram mais uma vez e o Saladino recuou, respeitou mais ainda o cara. Acabaram fazendo uma trégua. Ele falou assim, beleza, então vocês ficam com essas cidades portuárias. Eu deixo seus peregrinos entrarem em Jerusalém. Eu abro Jerusalém para os peregrinos visitarem o Santo Sepulcro. Desde que desarmados. Exatamente, né? E aí a gente fica numa boa aqui. Beleza, então... Ricardo pensou assim, então eu vou voltar para a Europa e vou organizar uma outra cruzada. Exatamente. Ele voltou, mandou uma carta para Saladino, olha, vou voltar... E com mais gente. Não, pra ter uma ideia de como ele gostava de porradaria, o Coração de Leão, ele foi rei da Inglaterra durante 10 anos. Sabe quanto tempo ele passou na Inglaterra? 6 meses. É sensacional, pois é. Por isso que dava merda. Que aí o xerife de Nottingham pensava que era rei. Saladino respondeu a carta falando, olha só, Ricardo, se Jerusalém for cair nas mãos dos inimigos... eu desejo que caia nas suas mãos, porque eu respeito você. Sabe? Olha aí, que romântico. Cara, o único cara que ele respeitou, um cristão que ele respeitou. Mas o que acontece? Ricardo nunca mais voltou pra Terra Santa. Morreu em 1199 por causa de um ferimento de flecha que ele tomou lutando na Europa, né? Sempre lutando. Ele morreu de infecção. Tomou uma infecção foda, né? Foi. Ele morreu de falta de penicilina.